Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons amigos, encarnados e desencarnados, que nos recebem aqui sempre com esse carinho. Possamos esta tarde juntos refletirmos sobre o tema a família como agente educador. Quando a gente pensa nos problemas da atualidade, nas dificuldades que o mundo vem enfrentando e em todas as fases da evolução terrena, o homem teve inúmeros desafios. Se ele superou os desafios que ele superou, um dos fatores que ajudou foi aquilo que ele teve de base, de formação na família. Porque na família nós recebemos uma experiência que nos faz ser o que nós somos, que nos traz as referências que nós temos, que nos faz pensar como nós pensamos. E a família tem uma importância tão grande, e até quando é uma família que aparentemente é nociva, porque tem muitos problemas, porque tem muitas lutas, ainda assim nós devemos agradecer a Deus a bênção da família. Porque a família é uma oportunidade imensa que nós temos de reparação, é uma oportunidade imensa que nós temos de consertar uma série de desacertos que nós cometemos em vidas passadas. Então, mesmo que a nossa família seja muito desafiadora, porque nos impõe muitas obrigações, muitos deveres, que às vezes parecem ser muito pesados, temos certeza que ali nós temos um compromisso divino com a nossa evolução espiritual. Todos os espíritos que ao longo da história da humanidade abandonaram os seus vínculos familiares, deixaram para trás as pessoas, precisaram um dia retornar esses vínculos e novas experiências. E encontraram, muitas vezes, pessoas mais difíceis do que eles tinham deixado no passado. Por isso que nunca podemos alimentar nenhum sentimento, nenhum desejo de abandonar os vínculos que nós temos. São bem poucas as situações que justificaria para alguém dizer: não dá mais, tenho que ir embora, já não suporto mais a minha família. São situações, muitas vezes, em que apenas o indivíduo está em risco de vida, de saúde mental, mas ainda assim ele deve pensar muito bem, porque reunir as pessoas novamente naquilo que chamamos família é uma tarefa muito desafiadora no mundo espiritual. Porque muitas vezes até conseguir com que todos os que precisamos estar juntos num determinado momento se reúnam, leva-se às vezes séculos para isso acontecer. Porque nós temos ligações com pessoas de muitas vidas, em muitos lugares distantes, e essas pessoas, por sua vez, têm ligações com outros que não têm as mesmas ligações com a gente. Então, combinar para tudo dar certo é muito difícil. Por isso que a gente tem que encarar a nossa família atual como uma grande elaboração que nos foi propiciada lá no mundo espiritual. Foi planejado mesmo que estivéssemos com a nossa família. E temos que pensar não só na família como um compromisso difícil, como uma dificuldade que nós temos a vencer para um dia ser feliz. Também nos cabe pensar que nós podemos sim, talvez ainda nesta vida, conquistar a paz, a felicidade familiar. Porque em muitos casos, nós temos observado isso em muitas pessoas que relatam as suas experiências, contam suas dificuldades, nós vemos que muitas vezes os problemas familiares não se encaminham porque aquele que se considera a vítima, às vezes é o causador dos distúrbios. Se não é o causador, às vezes falta ele uma característica que poderia ajudar na solução daquele problema familiar. Então, se nós quisermos realmente aproveitar a experiência desta vida, nós temos que aproveitar também a existência nossa no ambiente familiar. A família, ela tem uma importância para a obra divina muito grande, que nós não conseguimos imaginar. A família tem um papel para mudar o quadro da humanidade que é muito grande. Hoje, nos nossos dias, falam que a violência, a criminalidade, ela surge de problemas sociais, ela surge de dificuldades, de conflitos sociais, mas nós vemos histórias de inúmeras pessoas também que tiveram muitas dificuldades, mas porque tiveram um bom ambiente familiar, ainda que pobre, ainda que muito, com muita luta e muito trabalho, se tornaram pessoas dignas, pessoas íntegras, conseguem hoje estar cumprindo os seus papéis no mundo com equilíbrio, com responsabilidade. Então nós vemos que os problemas sociais, eles não são tanto a causa dos distúrbios sociais que nós temos. Existe na base aí dos problemas que nós vemos de comportamento, de conduta, geralmente desacertos que nasceram num lar. Num lar em que os indivíduos muitas vezes, ou por inexperiência, ou por má vontade, não fizeram o melhor de si. E não tendo feito o melhor, acabou permitindo que outros se afastassem e pegassem outros rumos na sua vida. Então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa família, e o quanto pudermos ajudar para que outras famílias estejam também nesse caminho de equilíbrio, é algo que nos compete também. É algo que faz parte das nossas obrigações. Temos que considerar que a família, ela é a grande célula que vai orientar, que vai constituir a humanidade. Ela é uma parte da humanidade. Queremos uma humanidade melhor? Tenhamos uma família melhor. Queremos um mundo mais pacífico? Pacifiquemos os nossos lares. E muitas vezes a pacificação do lar passa pelas nossas atitudes. Não que sejamos violentos, mas às vezes nós desencadeamos conflitos no lar porque muitas vezes não queremos silenciar, não queremos muitas vezes nos calar em momentos que deveríamos nos calar, ou até que tenhamos que falar em momentos que temos que falar. Então, sabendo que a família é essa parte importante da sociedade, vamos buscar aqui uma reflexão de alguém muito importante na história aqui do cristianismo no século XX, que foi Madre Teresa. Ela tem uma experiência, uma situação que ela vivenciou muito importante, e ela deixou um ensinamento para a gente ali. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, pelos esforços que ela teve de ajudar os necessitados e acabar com a miséria, um caminho para a paz também. E ela então, quando estava lá, já tinha recebido o prêmio, perguntaram para ela assim, o que podemos fazer para promover a paz mundial? E ela, na sua sabedoria de uma autêntica cristã, de uma discípula legítima de Jesus, ela expressou o amor como base, então, para a solução dos problemas da humanidade, para a paz mundial, mas colocando a família como base. Ela disse: voltem para seus lares e amem suas famílias. É um grande ensinamento isso. Aparentemente óbvio, né? Porque amar a família é algo que talvez todo mundo pense, todo mundo ama a sua família. Mas nem sempre a gente ama de verdade. Nem sempre a gente está realmente desenvolvendo o amor. São às vezes outros sentimentos que nós temos em relação à família. Por exemplo, da posse, né? De achar que somos donos da nossa família, de achar que as pessoas que estão ali são nossas. Já estamos pelo caminho errado do amor, quando a gente tem esse amor possessivo, esse apego pelas pessoas a ponto de achar que elas nos pertencem. Então, ao dizer amem suas famílias, qual a profundidade de tudo isso, né? E exerçamos realmente o amor verdadeiro no nosso lar. Que a gente busque a sabedoria que vem do mundo espiritual para nos orientar no exercício desse amor. Amor que muitas vezes é renúncia, amor que muitas vezes é dedicação extrema, amor que é muitas vezes suportar a ingratidão, amor que é estar disposto sempre a oferecer ao outro uma nova oportunidade. E é aí que muitas vezes a gente falha. Porque a gente pensa que nós temos que estar até um limite disponíveis para os nossos afetos. Temos que estar até um limite, porque depois daquele limite já não fazemos mais. Mas será que a gente sabe realmente qual é esse limite? Será que não é um pouco do nosso egoísmo, muitas vezes, que diz para a gente, olha, fui no meu limite, já não posso mais suportar isso. Essa é uma reflexão que sempre nos cabe. A gente sempre pensar das nossas certezas, das nossas convicções. Tem gente que até estabelece número, né? Perdoa até 3 vezes, na 4ª vez não perdoo mais. Mas quantas vezes precisamos do perdão divino para nós, para recomeçarmos? Assim também muitas vezes são os familiares. Muitas vezes são aqueles afetos que estão ali conosco na família. Amor verdadeiro é aquele que está sempre disposto a ajudar. Nem sempre como foi no passado. Nem sempre exatamente como se exerceu. Mas nunca com as portas completamente fechadas. Nunca realmente dizendo, já não tenho mais nada contigo, segue o seu caminho. Nós sempre temos algo com aquele que nos procura. Sempre temos algo a oferecer de nós. Isso é o que Jesus ensinou, né? Quando ele disse, se alguém quer dar 10 passos com você, dê 20. Se alguém quer estar com você, quer com você, vá até onde suas forças suportarem. O problema é que muitas vezes nós estamos mais apegados a uma ideia ilusória que nós temos, de que nós estamos aqui no mundo para um momento de férias, de lazer, de aproveitar a vida, e não de construções do espírito. Embora possamos usufruir de situações benéficas da vida, ninguém veio ao mundo a passeio. Ninguém veio aqui para estagiar momentos de prazer, de satisfação. E até se a vida nos favoreceu materialmente, de maneira muito generosa, nos dando muito conforto, muita estabilidade, ainda assim é para que trabalhemos muito. Trabalhemos muito no campo do sentimento, sempre dando ao outro a oportunidade dele aprimorar o seu sentimento, assim como nós estamos buscando o nosso. Nossa tarefa no mundo é um grande esforço, na verdade, de autoeducação. Daí, então, encararmos a família como uma instituição de educação. Normalmente, quando a gente pensa, e vimos o tema no início, né, a família como agente educador, a gente tem uma tendência a pensar assim, eu sou mais velho, eu educo o mais novo, meu filho. Mas nas realidades do espírito, nós muitas vezes somos pais, irmãos mais velhos, de espíritos muito sábios, de espíritos que apenas reencarnaram depois da gente. E eles também têm algo a nos ensinar. E é aí que mudaria muito a relação familiar se os pais passassem a pensar também naquilo que eles podem aprender com seus filhos. Porque nós temos uma ilusão de achar, porque vivemos um pouco mais, nós sabemos mais do que eles. Nós podemos saber mais nesta experiência de vida que nós temos. Mas ele pode ser um espírito milenar e que tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente pensa que nós nos lidamos com a nossa esposa ou nosso marido como iguais. E às vezes é uma criatura superior espiritualmente. Então nos caberia sempre pensar o que essas pessoas que compartilham comigo a vida têm a me ensinar. E acreditem, mesmo que fosse um espírito inferior a nós, ele também tem algo a nos ensinar. Porque ele teve uma outra experiência. Ele teve uma outra vivência. Tem outros conhecimentos diferentes do que o que nós temos. Então nós poderíamos aproveitar dessa experiência. Ele também tem algo a nos ensinar. E ainda que fosse um espírito muito atrasado, ele tem algo a nos ensinar sobre aquilo que nós já fomos no passado também. Ele tem algo a nos mostrar aquilo que nós carregamos muitas vezes dentro de nós e que chamamos de instinto. Então todas as pessoas do nosso universo familiar, nós temos algo a aprender com elas, todas. Por isso que nós não podemos subestimar as nossas relações com ninguém. Todos eles têm algo a nos dizer sobre aquilo que devemos aprender sobre a vida. Bons exemplos a seguir, boas atitudes a copiar e também maus exemplos a evitar. Infelizmente, muitos reproduzem erros da sua educação familiar. Muitos, às vezes, reproduzem aqueles comportamentos que eles mesmos criticavam nos seus pais. Às vezes eles dizem assim, é que hoje eu entendo o meu velho, porque que ele era tão radical em algumas atitudes. É que nós, muitas vezes, vamos justificar a nossa incapacidade também, como eles tiveram no passado, de fazer o melhor diante das nossas próprias limitações. E aí a gente passa a validar atitudes que não são tão adequadas. Então nós temos que sempre refletir se aquilo que estamos fazendo no nosso lar é o melhor também de nós. Porque acreditem, todos nós somos capazes de oferecer algo de melhor. Porque vejam, somos espíritos em evolução, não somos? Somos espíritos que estamos aprendendo. E somos espíritos que trazemos potenciais muito grandes dentro de nós. E esses potenciais podem ser desenvolvidos, podem ser aprimorados. É por isso que nós nunca podemos dizer assim, ah, eu sou muito imperfeito, eu tenho muitas dificuldades e por isso eu nunca vou mudar. Nós até podemos admitir as dificuldades, as limitações que nós temos, mas nós temos que sempre pensar no quê? Temos que sempre pensar que, ao lado de muitas dificuldades, nós temos grande potencial de renovação. Quando Jesus veio à Terra aqui, encarnou-se como todos nós encarnamos, e conviveu com as pessoas, e nos trouxe o seu ensinamento, é porque ele sabia que o espírito humano já estava em condições de receber uma nova forma de se conduzir, um novo padrão de conduta. Por isso que ele disse, né? Vocês aprenderam com os antigos a odiar o seu inimigo, mas agora eu vim ensinar que vocês se amem, porque é a hora de amar. Se ele falou isso há 2000 anos atrás, ainda é para nós esse convite. Ainda é para nós. Por isso que devemos intensificar cada vez mais o sentimento de amor em nossas relações. A gente pensar realmente se estamos dedicando ao nosso próximo, o mais próximo que é o nosso familiar, o amor realmente que nós devemos a eles. Esse amor, ele passa pelos cuidados materiais que nós temos com a família, é verdade, mas esse amor, ele não só se expressa nos bens materiais que nós oferecemos. Amar os filhos não é apenas dar a eles alimento, roupa, abrigo, a formação necessária. Amar os filhos é muito mais. É a gente se preocupar também com os sentimentos deles. E eu diria aos filhos também, amar os seus pais é mais do que esperar deles uma conduta sempre certa. É também se preocupar com os sentimentos deles. Porque esses pais, muitas vezes difíceis, são os filhos que nós largamos em outras vidas. Esses pais muito exigentes, que nos cobram muito a conduta, que nos são muitas vezes até severos, além daquilo que seria o desejável, são aqueles que nós abandonamos no passado. Muitas vezes eles não foram apenas os nossos filhos, foram as nossas esposas ou os nossos maridos, foram os companheiros que nós convivemos e que muitas vezes traímos a confiança. E a sabedoria divina permite que a gente venha com o esquecimento do passado, para que a gente, nessas relações familiares, possa recomeçar. Por isso que a gente vem com o esquecimento e que é raríssima a situação que convém alguém lembrar de uma vida passada. É muito pouco provável que seja útil alguém lembrar do seu passado, porque perturbaria profundamente as nossas relações. Então é bom que a gente realmente não lembre. Mas se a gente vê que tem um antagonismo, que a gente não sabe muito bem a origem dele, pode até ter alguma causa psicológica na nossa existência atual, mas, na maioria das vezes, são desentendimentos do passado. São situações que ficaram mal resolvidas. E a gente só vai se acertar com aquele espírito se a gente exercitar por amá-lo. Se a gente realmente se exercitar nesse ato de doação, de compreensão. E a melhor forma de a gente amar uma pessoa é a gente aceitando como ela é, com as suas limitações, com aquilo que ela é. Não esperando que um filho seja igual ao outro, não esperando que os nossos filhos sejam iguais aos filhos do vizinho, não esperando que os nossos filhos sejam como nós fomos, se fomos bons filhos. E para os filhos diríamos até isso também, não idealizar demais os pais, não esperar muitas vezes muito deles, porque são espíritos, às vezes, chegaram no limite do que eles podem. Mas sempre quando há boa vontade, compreensão, sempre quando há desejo de harmonia, tudo vem a nosso favor. As coisas acontecem em nosso benefício. Só que às vezes a gente precisa insistir muito para poder perceber isso. Então reconheçamos que todos nós temos uma grande missão no ambiente familiar. Todos nós temos a paz a ser conquistada no lar. É a nossa grande realização dessa vida. Nós podemos nos dedicar a muitas causas, podemos trabalhar muito por muitas questões da vida material, mas é só naquele ajuste que nós vamos fazendo com o próximo, mais próximo, que é o familiar, é que nós vamos verdadeiramente nos libertar das nossas limitações. E se a gente pensar, nenhum espírito puro, ele encontra no ambiente familiar a paz completa, a harmonia perfeita. Jesus, em muitas ocasiões, e o Evangelho registra uma delas, ele não teve a compreensão direta dos seus irmãos. Ele não teve, muitas vezes, ali, o entendimento exato do que ele estava fazendo. A sua própria mãe teve, em algum momento, dificuldade de entender quem realmente era ele. E veja, com toda a grandeza espiritual de Maria, ela mesmo, com seu sentimento tão puro de mãe, ela, em algum momento, ela não entendeu bem o que Jesus vinha fazer. Lemos o Evangelho e veremos essas passagens. Então, não tenhamos a ilusão que nós seremos muito bem compreendidos dentro do lar. E quando a gente se sentir incompreendido, a gente pensa assim: poxa, será que eu estou realmente entendendo a atitude do outro? Porque às vezes aquilo que a gente acha que é incompreensão do outro para a gente é só o modo simples dele ser. Às vezes a gente acha que as outras pessoas são rudes com a gente, mas não é. É o jeito dela. Não quer dizer que não tem amor. Não quer dizer que não tem afeto. É um espírito que ainda não melhorou esse lado da sua personalidade. Mas então reconheçamos isso. Que a família é uma grande oportunidade que nós temos. É uma grande missão que nós temos. E nós temos uma questão do Livro dos Espíritos que nos alerta sobre isso, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos superiores disseram assim: uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, uma volta ao egoísmo. É aqui que nós vamos encontrar então o grande explicação do que é a família. Na verdade, a família é uma grande oficina para a gente se libertar do egoísmo. Os pais e as mães dedicadas sabem bem isso, que é. Os filhos bem dedicados sabem o que é isso. Amar o familiar, amar a família, é se libertar do egoísmo. E a humanidade vem, ao longo desses milhares de anos, na sua evolução espiritual e material no planeta, vem exatamente se libertando do egoísmo através do ambiente familiar. E é aqui que vem para nós a grande indicação, né? Nós vamos perceber que muitos dos conflitos que surgem no ambiente familiar é por conta do egoísmo. O egoísmo do outro e o egoísmo nosso. É o egoísmo que está presente em todo ser humano. O egoísmo do outro, nós não temos como mudar. Nós não temos como alterar. Mas o nosso egoísmo nos compete essa mudança. Aquilo que nós sentimos, o apego que nós temos às coisas, cabe a nós mudarmos. E é aí que viria a grande solução para a maioria dos nossos conflitos. É a gente realmente mudar um pouco a esse aspecto da nossa vida, ser tão apegados, às vezes, a pontos de vista, a situações, a interesses apenas nossos. Porque aí nós conseguiremos realmente dar a solução a uma série dos nossos conflitos, uma série de nossas dificuldades terrenas. E aos pais, cabem principalmente a eles, a missão de perceberem nos seus filhos o egoísmo e trabalharem como exemplos vivos de desprendimento para que esses filhos adquiram esse padrão também de conduta. Foi o que os espíritos foram apresentar também na questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre o dos filhos após o nascimento? E os espíritos superiores disseram isso: olha, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, cabe aos pais essa tarefa de conduzir os seus filhos pela educação. Principalmente a educação nos valores, nesses valores universais, como respeito, como generosidade, como bondade, paciência. Agora, a gente só educa de verdade exemplificando. Falar é bom, falar é importante, mas demonstrar é mais importante ainda. Então, demonstrar caridade dentro do lar, aquele espírito de tolerância mesmo. Se precisarmos orientá-los milhares de vezes, que façamos isso milhares de vezes. Se precisarmos chamar a sua atenção, que façamos isso. Nunca dizendo para eles assim: eu desisto de você. Nunca falando para eles, dizendo assim: você não tem jeito. Porque essas palavras, elas ficam profundamente gravadas. E às vezes eles até nos perdoam quando nós erramos nesse sentido, de falar algo indevido, mas em algum momento das suas fraquezas, das suas fragilidades, essas expressões surgem com uma força muito grande dentro de um coração, às vezes, que não está seguro ainda, que não está ainda completamente desenvolvido, formado. Porque tem a sua parte afetiva, emocional ainda, e formação. Então, aos nossos filhos, nunca vamos dizer palavras que sejam excessivamente duras. Muitas vezes precisamos dizer palavras firmes. Melhora, corrige, veja as consequências do seu ato, está errado o que você fez. Mas nunca dizer que eles são sem solução, sem jeito, está tudo perdido. É muito triste quando a gente ouve de um pai dizendo: eu desisti do meu filho. Eu ouvi isso alguns anos atrás, um pai de um jovem, quase já na vida adulta. Mas hoje em dia tem pais de crianças, de 4 anos, 5 anos, que dizem assim: eu já não sei mais o que fazer do meu filho, eu já desisti dele. É muito cedo. Quando a gente pensa em mães que vão lá visitar numa penitenciária, filhos cometeram todos os crimes hediondos imagináveis, mas elas estão indo lá. Ele está com 45 anos, com 50. Talvez elas erraram na educação, eles erraram muito, mas são mães que não desistiram dos seus filhos. E hoje, pessoas com crianças de 4, 5 anos de idade, bem que falaram isso para você, dizer isso, que já não sabem mais o que fazer com uma criança dessa idade e que desiste. Não vai, não está mais nem aí. Não podemos jamais pensar isso. Se Deus nos convocou a ser pai e mãe de alguém, tenham certeza, nós temos algo importante a fazer por eles. E nós teremos a força para orientá-los, para ajudá-los, se a gente realmente abrir o coração, se a gente realmente abandonar muito do nosso orgulho, muito da nossa prepotência, abandonar talvez um lado mais agressivo, mais duro que a gente tenha. Porque espíritos muito duros são mais resistentes ainda quando alguém os afronta. Agora, quando alguém é amoroso, generoso, mais próximo, eles são mais sensíveis. Em muitas ocasiões, espíritos muito difíceis vão se manifestar ali em reuniões de desobsessão e que demonstram grande dureza do coração, mas quando se aproxima aqueles que os amaram como mães, como pais, outros que não foram pais nem mães biológicos, mas cumpriram esse papel perante eles, eles amolecem o seu coração, porque são espíritos que vêm carregados de ternura para com eles. Então, em muitos momentos, a ternura, o afeto, a compreensão, a solidariedade vai ser muito mais importante do que uma atitude muito dura, muito severa. Mas a bondade, a generosidade e a afetividade, ela também não quer dizer que a gente precisa ser, usando uma linguagem bem popular, bem clara, mole na educação dos filhos. Sem nunca dizer para eles, com firmeza, mas com muito amor, você tem que cumprir os seus deveres. E às vezes, dependendo dele, nós temos que pegá-lo pela mão e realmente levá-lo adiante. E ser firmes. Mas é firmeza sem agressividade. E isso é um desafio para todos nós, eu reconheço. Por isso que se a gente está com muita raiva no momento em que um filho fez algo inadequado para a gente considera errado, talvez não seja o melhor momento falar naquele momento de raiva. Talvez é melhor a gente fazer a prece, acerenar o coração, realmente se acalmar e falar aquilo que é o certo. Mas nunca com agressividade e com acusações. Porque ninguém gosta de ser acusado. Ninguém gosta de ser recriminado. E mais ainda, o espírito se sente profundamente violentado quando se diz que ele não tem jeito, porque está contrariando algo que está dentro de nós, que é o impulso da evolução, que é essa força que nos faz evoluir ao longo de milhares de anos. Essa certeza que nós temos de um dia alcançar uma situação melhor. Nós nos revoltamos com alguém que nos diz que nós não temos mais jeito, por quê? Porque lá no íntimo nós carregamos essa certeza. Nós somos seres que podemos estar muito complicados hoje, mas nós temos a possibilidade de melhora no futuro. Temos a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então acreditemos nisso realmente quando falarmos com os nossos filhos, com os nossos alunos, com aqueles jovens que nós orientamos, porque hoje em dia nós lidamos, muitas vezes, na condição de pais, não sendo pais. Às vezes é o sobrinho que mora com a gente, às vezes é o sobrinho que mora com os avós, é o jovem que trabalha com a gente no ambiente de trabalho. A sociedade vem mudando muito e cada vez mais todo mundo vai se tornar responsável pelos mais jovens. Porque os pais estão trabalhando muito, em alguns casos iludidos, de que precisam fornecer muitas coisas materiais para fazer uma criança e um jovem feliz. Esquecendo que a oportunidade de estar junto com a família é a coisa mais preciosa que tem. Tem pais que às vezes encontram sempre um compromisso para estar fora do lar. Estão abandonando uma grande oportunidade de evolução espiritual. Estão perdendo um tempo na sua história espiritual muito grande. Então, todo o nosso tempo que nós pudermos dedicar à nossa família, façamos isso. Porque é ali que está a grande realização de nossa vida. O trabalho é importante, a nossa realização em várias áreas aí é importante, formação cultural, profissional, mas ter convivência com os filhos é fundamental. Extremamente importante. E quando não der mesmo, porque a situação nos obriga realmente a estar mais tempo longe deles, que quando estivermos, façamos o melhor. Me recordo também de uma situação em que uma pessoa me relatou, em que a mãe foi à escola e o jovem com uma série de problemas, e aí a mãe disse: ah, eu não tenho tempo para orientar meu filho, já é um rapaz de 16 anos, ele já sabe se cuidar, e não sabe, com 16 anos, poucas pessoas sabem se cuidar. E ele então, ela disse assim: aí eu chego em casa depois do trabalho, ainda vou para a academia, e a hora que eu chego ele já está dormindo. Realmente é uma receita de fracasso isso, na educação do filho. Porque se a gente é obrigado a trabalhar muitas horas do dia, perde muitas horas do transporte, e à noite nós ainda encontramos algo para nós, que é importante, é benéfico, tem tudo isso. Mas você não ter tempo para o seu filho, fica complicado realmente que alguém receba os valores da família. Receba aqueles princípios. Ouça aquelas histórias de pessoas da família que foram íntegras, que foram honestas. Que receba aquele carinho de ter um alimento preparado, servido com amor, com atenção. Fica realmente difícil alguém se sentir amado quando alguém não tem tempo para ele. Então que dediquemos, se tivermos pouco tempo, que seja de qualidade para os nossos filhos. Que seja realmente com muito amor, com muita atenção. E se a gente observar que os nossos filhos estão com dificuldade de fazer isso, nós que já somos avós, eu não sou avô ainda, mas os que são avós tiverem essa percepção, vendo os seus filhos com dificuldade, os auxiliem sim. Porque hoje, cada vez mais, as pessoas vão precisar desse auxílio. A gente vê jovens colocando seus filhos o dia inteiro na escola e o pai e a mãe trabalhando muito. E existe uma parte da formação da criança, nos primeiros anos de vida, que o contato com a mãe é vital na formação do caráter dessa pessoa. Aí a mãe está 8, 9, 10 horas por dia longe da criança. O pai também. Por melhor que seja a escola, por melhor que seja o educador que trabalha ali, ele não tem uma criança para orientar. E ele não tem vínculos espirituais com aquela criança. Então, por mais íntegro que ele seja, ele não vai conseguir atender o papel que é da mãe. Por isso que caberia aqueles que puderem fazer isso, né? Naturalmente, aqueles que estiverem em condições, planejem para ter seus filhos e a mãe está, pelo menos, nos primeiros anos de vida, no mínimo, meio período com essa criança por dia, para conviver, educar, ensinar. Quando não dá, paciência, quando a vida nos obriga realmente. Mas a gente verificar aquilo que é obrigação e separar daquilo que é ilusão. Porque hoje em dia nos levam a pensar que nós temos que consumir tantas coisas e todo mundo vai nessa ânsia. Vamos trabalhar então todos? Vamos todos conquistar? Vamos todos estar ali trabalhando para, às vezes, comprar a casa, o carro? E aí o que, que nós vamos perceber? E a educação? Ficou a cargo de quem? É aí então que nós temos que refletir sempre nisso. O nosso papel como educadores na nossa família. A nossa presença, ela é fundamental para que isso aconteça. Nós hoje poderemos desenvolver outros aspectos aqui da nossa reflexão, mas nós vamos guardar para uma outra ocasião. Mas que, pelo menos com essas reflexões iniciais, a gente possa meditar nesse compromisso tão grande que a gente tem com a nossa família. Que Jesus nos abençoe a todos, possamos todos nesta semana termos aí uma excelente semana de muitas realizações, principalmente espirituais. Muito obrigado.